Avião que chame Torre Salvador na frequência 98, decimal 95. Aqui pra avião que copiou o controle. Afirmativo, 119, 95. 118, decimal 95. Afirmativo, 118, 95. Controle Salvador, azul 27 no 5, estabilizou no lock. Azul 27 no 5, feita agora a transferência para a torre. Vai dar. Azul 9305, pouso autorizado, puxou no zero, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Qual foi o vento? Ou no 60 graus, meia dúzia de nós. Sente livre, pouso para o 9305, obrigado. Sente a compassão, estação a frequência livre, boa noite. O Mike Bravianchi, interceptação localizador. Mike Bravianchi, número 2, ajuste no 08, continue a aproximação. 018. Azul 27 no 2, decolado ao 08, controle o número 20, decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador, opera 1895, perdão, 120, decimal 8, transponder 5024. E Salvador, boa noite, Azul 27 no 2, na sua escuta. Azul 27 no 2, boa noite, contato radar, subindo para o 170 via saída Conde. 170 via Conde, Azul 27 no 2. No meio da 35, protegendo o campo reto, são prontos para receber adicionamento. Maravilha. O Mike Bravianchi confirme, arremete ou toque arremete? Toca, arremete e depois um sinal para a pista na 7. 7, Mike Bravianchi, aguarde instruções para toque arremetida. Aqui. 017. Poxa, né, a meia, foi funcionado, autorizado 360 para Guarulhos, São Paulo, decola da 1-0, com respeito à partida falar, saída da Elisa, Mótica, 9-1-0, então, bravo, é, 1-0-8, dá o controle, 0-7, 3-4. 6259, era via Pesulu, Rosera, após Piraí, um bade, a Pesulu 44 e prossegue conforme a rota. Depois um bad, Open Mike Bravo Alpha Delta, Apesulu 44, Pagog, a Alpha Golf, Oscar Golf. É, após Apesulu 10, Apesulu aí, Papa Alpha, depois um bad, Open Mike Bravo Alpha Delta, Apesulu 44, da Pagog, Papa Alpha Golf, Oscar Golf. Boa noite, 259, protegimento correto, uma pronta do tiver funcionamento. Solo, Azul 9305, 9305, sou autorizado Alfa, Kilo, parte 3, possivelmente. Posição será 1, Romeu, 70, sinalizador. Ok, Alfa, Kilo, parte 3, 9305. Solo, 9645, posição 10, estacionamento, 02. O 9645, sou autorizado, se afrontar. Bora, pronto, do Brasil. Caredo 2231, desça para 4 mil pés, o ajuste 1018. Para 4 mil, 1098, 2231. Oficial, Zirce to Fly, Yunot, Índia Lima, November, Oscar Tango. Será que eu não aperto, posso dar o Zirce to Fly, obrigado. Passando o Victor, Ciro Delta, boa noite, autorizado via chegada Mari, o Irã Proa de Mari, para interceptar a chegada. Boa Delta, Rui e TAP para interceptar a chegada. Portugal 022, contact receive send, frequency 126, decimal 85, call 125, decimal 45. Azul 2725, final da 10. Mike Bravo Yankee, tocou EMT 112, curva esquerda, intercepto final da 17, reporte na curta final, Mike Bravo Yankee. Esquerda, reporta lá na final da 17, Mike Bravo Yankee. Paredo 2231, isso para 2000 pés, ajuste 1018 na produtora. Paredo 2231, copiou o controle? Para 2.908, vai voar a duna, 2231. Está reduzido aqui devido à turbulência no setor, beleza. Sente, o autorizado ali é manter pistola 7, guardião 07. Então, pelo Delta, desce até o 060 na Proditap. Salvador, 3897, depois de passagem do azul, pode olhar e manter no zero? Afirmo, 3897, após a TR da azul ali, manter a pista no zero. 3897, depois da TR da azul ali, manter no zero. Guardião 07, autorizado decolagem, pichão 07, vento 160 graus, 5 nós. Solo, guardião. Guardião 07, decolado ao 15, prossegue pela linha do litoral, guardião transferência. Sétimo 5, solo 14, 121, decimal 1. Solo 21, 10, 10. Solo Salvador. Azul 275 livrou na sua. 2715, estou autorizado Alfa Kilo Parte 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo Parte 3, 4 Lima, graça. Bravianque, tráfego avistado, autorizado pelo pista 97, vento 160 graus, 5 nós, pista molhada. Entendido, autorizado, gerando base para a final da 97, Mike Bravianque. Guardião 07, transfere controle 120, decimal 8. Radial. Patrulha, Guardião 07. Guardião 07, mantendo 510 no litoral, reporte visual com Andina. Certo. Saria do 23 não está autorizado o ILSX, tem reporte estabilizado no localizador. Guardaremos. 645, estamos prontos para o táxi com 104 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando o confins. Na 645, está autorizado o táxi à Índia, ponte para 10, chame torre 11895, rádio centímetro 1018. Autorizado táxi, torre 1895, registro 1018, boa na 645. controle Salvador, boa noite, 3297, decolou, perfil da El Líder. Contato radar, submantém o nível de voo 320 via saída da El. Só mantém 320 via saída da El, tá? 3297. Espera pronto, vou 645, boa noite. 645, boa noite, Aline mantém fechando a zero. Aline mantém na 1-0, gol 645. Guardião 075, frequência livre. Baixa sua morte, volta 3897. 3897, mantendo a saída, aguardando a coordenação com o centro Recife. Ok, via, aguardando a coordenação, você é 3297, obrigado. Gente, boa noite, Mike, pra vento. Obrigado, pronto, 645. Aguarde, gol 645, chamar 30 segundos. Opa, guardando. Número 645 autorizado, decolagem puxando a zero, 1.60 graus, 5 nós. Obrigado, decolagem, bora 645. Vareto 2261, chame Torre, na frequência 08, decimal 95. Muito obrigado e até. 3897, está autorizado lá por base. 231. 8297, muito obrigado. Gente, ajuste no 08, curte a aproximação, guarda a pista livre para César 2231. Vitor, Kilo Delta, desça até o 050. É o 050, desça pelo Delta. Vitor, Kilo Delta, tem condições de voar na proa de Duna? Negativo, voando Duna, desça pelo Delta. Controle 645, boa noite, obrigado. Controle 120, decimal 8. 308, boa. Controle Salvador, muito boa noite, voo 645 subindo. Zona 645, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, obrigado. Brasil 2702, solicita nível 150 final. 2702, submantenha 150. 150, 2702. Chama ataque 3897, chame o centro Recife na frequência 1251, alternativa 33 decimal 25. Região 07, prossiga. Do Guardião 07, vou ir na pro do farol de Sapuã, mantendo 506. Reporte passando outra vez de Pitapu. Controle, eu vou passar com o Pitapu no Delta, vai que o 050 poderia continuar a descida. O Cilo Delta está autorizado a descer a 2.000 pés, ajuste 1.018, reporte estabilizado no localizador. 2.000 com 18, reportando Solos 2.6, direita no 2.1, decimal 1. Direita, 1.2.0, 1. 1.2.1, 1. 1.2.1, 1. Obrigado. Paulo Salvador, boa noite. Passaria do 2.2.3.1, livrou, está na sua escolha. 2.2.3.1, não estou autorizado o táxi Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa antes da Juliette. Gol no 645, chame o centro Recife, na sequência no 251, alternativa 3325. 251, 3325, 645, obrigado. Guardião 07, está passando através do Brasil. Guardião 07, chame Torre, na frequência 98, decimal 95. 7895, boa noite. Torre, a Guardião 07. Guardião 07, ajuste no 098, da presente, autorizado direto, parte do GRAE, reporte na curta, final Guardião 07. Sabendo que o presente está autorizado, direto grau, reportará na curta, o 07. Soma 0, curva à direita, saída A, Borelefa. Após óculo e após lua direto, conquista. Controle Salvador, opera 120, décimo 8, transponde 5032. Aprovado 200, vitória da conquista, pistão 90, curva à direita, na saída A, Borelefa. Controle direto. Controle 208. Transponder 5032. 2761 no protegimento correto. São prontos para receber o questionamento. Paraná, azul 2789. Saindo sempre aqui da Juliette. Visual da aeronave finalizando para receber. Gente, 2231, mantenha a posição de Juliette. Pessoas a bordo. 6259, autorizado táxi, abate 1 no taxiway Índia. Ponto 010, chame torre 11895, ajuste no 018. Leva o táxi da Ocean Air, pode proceder à exposição 14. Estamos saindo do táxi, eu vou passar ele. Expulso autorizado direto para a Chugra Air, reporte solo controlado, Guardião 07. Portará controlado, 07. Guardião 07, Sulu aos 31, frequência livre. Boa noite. Táxi, posição na porta, passarela 2231. 2231. Esse é o táxi para posição na porta. Gente, o 23 não está autorizado, posição remota no 4, parte 1. Bravo 259, ali decola pistão 1-0, vento 170 graus, 3 nós. Decola 1-0, pistão 1-0. Vai estabilizar o posto do lote, o Delta Chame Torre, na frequência 98, decimal 95. Salvador, boa noite, Capango Vitor, Kilo Delta. Capango Vitor, Kilo Delta, boa noite, ajuste no 08, vento 170 graus, 3 nós, confirme intenções. Começar após o externo cancelar a base pela direita para pouso 97. Tente aposto pelo cancelamento, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta. Usando aquela iluminação. Obrigado. Vai dar. Então, dá para passar o externo, propõe passar o dentro da presente. Vitor Kilo Delta, cancelado 234, base pela direita, reposta na curva final, pista 97, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta, reposta na curva final da 97. Decolador 235, controle 120, decimal 8. 1208, Oceanero 6259. Salvador, boa noite, Oceanero 6259. Oceanero 6259, boa noite, contato radar, subo para o nível de voo 360 via saída da EL. 360, saída da EL, 6259. Para a final da 17, encontro embaixado checado, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, pouso autorizado, pistão 97, vento 160 graus, 2 nós, pista molhada. Kilo Delta. Prossiga. Azul 2591, autorizado Vitória, nível 160. Decola pista no zero, curva direita, saída Coral via Golf 677. Controle Salvador, opera 1208, transponde 5007. 160, autorizado para Vitória, decola da 0 Coral. Em 2591, gota de mista correction, pronto se tiver encanamento. Delta Salvas 38, parte 5. Sente cruzado no livrar à direita, estação na frequência livre, Victor Cruz Delta. Boa noite, via chegada bom, vista para 4 mil pés, pro ajuste em Salvador 908. Via bom, via 4 Salvador, eu tenho 3197. Prossiga, 3197. Queria autorização para o galeão? 3197, estou autorizado galeão, nível 360. Decola pista no zero, curva direita, chega da El, Lederume. Via P9857, MOV. Controle Salvador, opera 12018. Transponde 5041. 360, curva direita, porta, eu, Lederume, com a número 57.1208, 5041. Armeador 59. Pronto, pushback, saneamento. Portará. Salvador, 2, 7, 1, sua posição 4, 4, 3, 2, 7, 1, autorizado, chão front time. Tamará, 4, 2, 7, 1, 2, 1. aqui é o passageiro 2231 novamente. Informação agora tudo para barreiras. 231, aguarda, poderia confirmar o horário da UBT? Está apresentado a DDA, cara. Vou confirmar aqui com a companhia. Tem. Noro ano 27, região no PLB, 3:30 para Rio Terra, mais quase 40 minutos. Boa noite, 66, boa noite, Vital 050, vou em Mari para antecipar a chegada a Mari. Bono 705, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece, está autorizado o ILSRC, reporte estabilizado no localizador. É, desça para 2.000, ILSRC localizado, está mais reportando o localizador. Poderia checar junto com a sala IS. Ok, Brian. Salvador, azul 2781, ponto de espera, dá 1 no 0. 2781, autorizado de área decolar, pistão no 0, vento 1,60 graus, 2 nós. A linha ida qual, azul 2781? Azul 2781, decolado às 49, controle 120, decimal 8. 208, Azul 2781. Controle Salvador, o Azul 2781, saída Arbor Elephant. 2781, contato radar, subo para o nível de voo 200, após 2000 pés, autorizado via Elephant. 20 após 2000, na proa de Elephant, nível 200, Azul 2781. Papa Romeu, Serra, Tango, Delta, boa noite, na proa de Tóquio, lista para 4 mil pés, ajuste 1018. Pista 9018, na proa de Tóquio, para interceptar a chegada a Amã. Estou na guarda e a coordenação que você fez, somente marcando ela. Entendi. 2 milhas, Golden 866. Chegou no 866, reposta ao término do O 2781 prevê algum desvio pela esquerda? Negativo. Estabilizado LS X-Ray com campo à vista, gol no 705. 05, chame Torre, na frequência 18, decimal 95. 895. Gol no 705, passando Simbra com campo ali. Gol no 705, ajuste no 0 no 8. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 0, no 3 nós, pista molhada. Livre pouso na pistão no 0, gol no 705, no 0 no 8. Boa noite, 66, tem condições de Baduna? Pesado Laguna, gol no 866, prossiga na vista para 2.000 pés, o ajuste 1.018. Gol no 2.018. Taxa azul 2.091, 4 notas agora. 5 horas no último dia, 0 no outro dia. Salvador, passageiro 2231. 2231, seu plano chegou agora no sistema instante para a coordenação com o centro Recife. 2 minutos, cópia. O gol no 866 está autorizado e ele tem que ser reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado. Táxi da TAN 3197, POV 1, 50, 3 horas e 30, com o para o táxi. 197 da TAN, autorizado táxi via Índia, ponto 0 no 0, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 018. 018, 1895, Salvador, gol 705, Livre Abril, está ingressando na alfa. Plantar 05, está autorizado o táxi Alfa, reporte 11 da Juliette. Mestre Juliette, 05. Bateria 2231, no próximo cópia. Cópia. Autorizado Barreiras, no nível 160, decola no 0, curva à esquerda, saída Momo Batape, via USP 42. Após Lapa e após consegue direto Barreiras conforme a roda do plano de voo. Contra Salvador, Operão no 208, transponder 5507. Autorização 180 para Barreiras, passeiro via inicial UIC 42, decolou no 0 na Momo Vatap. Controle 1208 e o transponder 5507, passeiro 2231. 2231, o procedimento é correto, pronto para o feedback funcionamento. Camarão. Torre Salvador, boa noite. 2591, ponte de espera, zona 0, visual para a planta linha. 7, vai ter ponte de espera, 2591. Para o táxi. 7-05, direção Juliette, posição 02. Juliette, 02, 705. Azul 2591 ali, mantém peixe no zero. Mantém, 2591. Controle, o azul 2781, há possibilidade de efetuar um leve desvio à esquerda na proa 265 e mais 3 milhas após 15 retorna rota. Por quantas milhas 2781? É curtinho, é um desvio pequeno. Pode ser pela direita também, se for melhor para a senhora. Pro 300 e mais 4 milhas após 10 retorna. Ele dirigiu 2781. Obrigado. 52. Autorizado 5-0, autorizado 0, primeira curva à direita, curva A, posição é dessa. Deu o volume 2, 120, 1-2-0-3-1-8, controle, 0-5-0, para o volume 0-9-9. 5-0-5-2, transpondo, deixa uma pronta do SPEC, treinamento no 099. 0-5-2, na fase, 0-9-9. O Delta Delta para 2, meu PES autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. O 866 chama a torre no 8.95. 8.95. Controle de Salvador, muito boa noite, da 3197 na saída da EL. 3197, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Sobe ao 360, alguma possibilidade de voar pro de BDF? Autorizado Leda 3197. Direto Leda autorizado 3197. Ataque 2231, POB 47, 5 e 15, Brasília. Confirmando, 47 a bordo. Afirmativo. Sente, está autorizado o táxi, partiu 1, táxi Índia, espera 1-0, chame torre 1-1-8-95, ajuste o altímetro 1-0-1-8, bom voo. Obrigado, até Índia, escolha. Salvador, boa noite, gol no 866, baixou e travou. Gol no 866, ajuste no 08, pouso autorizado, pichão no 0, vento no 70 graus, 3 nós, pista molhada. Autorizado, pouso. Azul 2591, decolado aos 2202, controle no 208. 208, boa noite. Para 2781 no Brasil? 2781, Recife no 28.8, alterna no 26.0. Afirmativo, Recife agora, 1288, 260, grado Celsius, até o retorno. Recife Controle Salvador, boa noite, Azul 2591. Azul 2591, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 1060, autorizado direto para o Coral. Ok, direto Coral 1060, 2591. Claro, Patrulha 2x1. 2x1 informa a manter 10 graus à direita para evitar. Livre 2-5 na zona. 231 Lima mantém fecho aéreo. Lima mantém, então, 866, estão autorizado Alfa Direto posição 04. Alfa Direto posição 04, boa noite, né? Tá, pra mudar pra chamar a torre, 1 no noite, deixar 95. 295 Serra, Tango Delta, boa noite. Salvador, boa noite, Caparro Meu, Serra, Tango Delta. Caparro Meu, Serra, Tango Delta, ajuste no 0 no 8, vento em Salvador no 40 graus, 3 nós, confirma intenções. 4, 5 após o pouso, 0 no 0, 08, 10, continua a aproximação, guarda autorização de pouso, Serra, Tango Delta. Passado e travado, Serra, Tango Delta.